Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aê! Oh, yeah! E hoje iremos falar de um tema que, assim, só que gosta, né? Animes. É lógico. Recomendações de animes. Vai ser uma maravilha, né? Uhum. Mas, assim, a gente vai falar de openings de animes aqui, mas não serão aquelas openings mais tradicionais, sabe? Aquelas mais comuns, todo mundo cantando em japonês, legal, e ninguém entende porra nenhuma que eles falam também, né? É todo mundo entendendo e ninguém entendendo. Mas aqui, hoje, iremos falar daquelas openings cantadas em inglês. A letra é totalmente em inglês. Exatamente. Mas é o seguinte, não é aquela opening que foi adaptada para o mercado americano, não. São openings em inglês mesmo. Sim, são músicas que foram licenciadas de bandas americanas e britânicas, etc. Ou de bandas japonesas, mas gravadas originalmente em inglês. Sim. Já aviso que se vocês não conhecerem muito alguns animes aqui, vocês vão ter algumas surpresas que eu também tive. Sabe que tava muito interessante montando essa playlist? Porque tem um monte de animes aqui que a gente geralmente não teria um jeito da gente recomendar eles em outros cantos. Aqui sim a gente vai poder falar de vários animes que não são tão mainstream assim, né? Mas são muito bons. É bom que a gente tem uma chancezinha de falar. Playlist é legal por isso, cara. A gente pode falar de tudo. Pois é, estou feliz. Liberdade. Anarquia. Sim, mas começando então essa playlist, e vocês já estão escutando a opening, né? De um anime muito legal, chamado Bonnie no Zando. A música é a Shut Up and Explode, da banda Boom Boom Satellites. Não conheço esse anime. O nome é muito estranho. Então, o Bonnie no Zando, se eu não me engano, ele é um anime do estúdio Bones. Ele foi passado mais pra internet, na verdade, mas eu lembro da época que ele passou. A história é mais ou menos assim, ó. Ele acontece mais ou menos no mundo de fantasia, né? Sabe, que é meio parecido com o planeta Terra, né? Só que ele tem um pouco futurista, né? Com várias naves, alguns conflitos ao redor do mundo também. Aí lá temos um protagonista, que é um jovem garoto, e assim, ele vai pra escola, e no ônibus escolar ele foi infectado por uma estranha explosão. Uma explosão, assim, que criou uma luz, e essa misteriosa luz invadiu o braço dele. E aí ele se transforma num humanoide, chamado Zando. Aí aparece um exército, vai atirando nele, aparece uma besta que ele luta com essa besta, os dois vão brigando, destruindo a cidade, ele luta, mata, aí aparece uma garota misteriosa e tal, acalma ele, faz ele voltar ao ser humano e leva pra nave dela, né? Eles viajam pelo mundo pra entender o que que é essa, a proposta dessa criação desse humanoide, né? Usando os mistérios do mundo, e ela também, ela tentando desvendar o passado dela, né? Interessante. Ele tem uma mitologia própria, é legal. Não é, como eu já disse, não é mainstream, né? É um ótimo anime pra se ver. Eu curti pra caramba quando eu vi. A próxima música, a primeira que vai de fato tocar, é Key Plus Words, da trilha sonora de Persona 4 de Animation. É difícil a gente falar de um anime que adapta um jogo de 90 horas, mas a história é essencialmente assim. Um garoto, Yu Narukami, ele se muda pra uma cidadezinha pequena que não tem nada, só que logo quando ele chega nessa cidade, acontecem misteriosas coisas, acontecem assassinatos inexplicáveis, e ele é confrontado com um mundo paralelo que existe do outro lado da tela da TV. Aí nós temos uma história sobre inconsciente coletivo, sobre monstros, sobre você enfrentar sua verdadeira personalidade, sobre você confrontar a si mesmo. Amizades. É basicamente uma mistura de investigação com lutas, com ele tentar levar sua vida normal de colegial. E à medida que o anime vai avançando, ele vai descobrindo novos segredos, ele vai resgatando outras pessoas que também descobrem a respeito desse mundo da pior forma possível. É muito difícil a gente falar sem dar spoilers, mas espero que isso passe um pouco da vibe do que é Persona 4. Pra quem já conhece o jogo e o anime, e todos os milhões de jogos derivados, vai reconhecer a voz da Shiroko Hirata, que canta todas as músicas da franquia. E é uma música muito boa. Muito, muito, muito, muito, muito, muito boa. O anime em si é aquela coisa, anime derivado de jogo, mas ainda assim, foi um trabalho bem feito, com uma coisa interessante, o jogo é muito bom. Com todas as críticas que eu não vou desmentir, que de fato tem críticas a ser feito, o jogo é muito bom, o anime ficou bem legal, ficou bem feito. Com as limitações que o jogo impõe pra uma adaptação, ficou muito legal. E assim, recomendo pra todos, o trabalho todo, todas as músicas que a Shiroko canta, ela tem uma voz muito bonita e a pronúncia dela em inglês é muito legal, é muito boa a pronúncia dela. Então assim, recomendo escutar Gundaren. E o mais legal é que fazia tempo que eu não vi um anime em que a letra casava tão absurdamente bem com a história. Key Plus Words é muito, muito, muito a cara de Persona 4. Talvez pelo fato de a gente já tá acostumado com a voz da vocalista e tudo mais, mas não dá pra desassociar. É uma música que tem uma vibe muito legal, uma música bem forte, uma música bem rápida. E fica a sugestão, assistam o anime, joguem se possível, é um jogo muito legal. E fiquem aí, Key Plus Words, Shihoku Hirata, e escutem aí. Play again. I had to touch it. I won't let it get away. próximo anime é um clássico ainda mais pra quem tinha Animax. Saudades Animax, sempre nos nossos corações. Um baita anime, uma baita música de opening, a ending também é ótima. Estamos falando de Wolf's Rain, e a música é o Stray, do Steve Conte. Wolf's Rain, primeiro ele tem que ser visto, ele é muito legal, assim, ele é bem forte, né, questão assim, dramática. Não é pra garotinhos, antes de mais nada, na minha opinião, não é. É uma história meio assim, madura, né, em certos pontos. Basicamente, Wolf's Rain, ele fala de um mundo meio futurista, em que diz assim que há mais de 200 anos os lobos foram extintos. Só que, na verdade, os lobos não foram extintos. Eles, na verdade, eles conseguiram a habilidade de se disfarçar de humanos, pra continuarem vivos. E por isso que ninguém mais viu nenhum lobo, né? Por isso que eles falaram que eles estão extintos, mas eles não estão extintos. Aí o anime fala assim de uma lenda, né? Que diz que quando o mundo estiver prestes a acabar, os lobos caminharão em direção ao paraíso. E eles precisam da flor lunar, né? Pra abrir o portão desse paraíso. E é o seguinte, essa flor existe, e ela está em uma forma humana. Foi criada de alquimia, então ela conseguiu adquirir uma forma humana. E todo mundo a quer. E os protagonistas, né, que são quatro lobos, eles são atraídos até uma cidade, né, por essa flor lunar. Eles se reúnem, eles formam uma matilha, a encontram e tentam levar essa flor lunar até a entrada do paraíso. Então a gente vê toda essa jornada, né, desses lobos aí em direção ao paraíso, tentando proteger essa garota, né, que é uma garota muito gentil. E no decorrer da história você vê como é, como o mundo está em colapso, tá todo mundo em guerra, tem muitas mortes, muitas forças militares querendo essa garota, e vi assim um caos total. Então, é por isso que eu digo, ele é bem legal mesmo assim de ser visto, tem que ter uma ótica assim meio de fábula, né, tem umas lições e tal, né. Não tem como isso ser feliz também, né. Não, não tem como você ficar bem assistindo esse negócio. Olha, né? Já vendo pela abertura, você já vê que ela tem uma emoção total, né, Stray, sabe, é muito interessante. É, a música é forte, sabe, é bem potente mesmo, naquele cara lá cantando. Então, por isso eu acho que vale ser muito a pena ver o Wolf's Rain, como eu disse, um clássico do Animax. Quem perdeu o Animax, perdeu a chance de ver o Wolf's Rain toda hora, mas vale muito a pena de ser visto assim. Triste. Então, Wolf's Rain, Stray, Steve Conte. Escutem aí. Stray! Generation burned within me. Been forever since I cried the pain of sorrow. I live and die proud of my people. próxima música é também de um anime baseado em jogo. Dot Hack /Sign Obsession da Sisal. Dot Hack foca no personagem Tsukasa, que tá preso num MMORPG chamado The World, e ele tá tentando descobrir quem ele é, qual que é o passado dele, e por que que ele não consegue sair desse MMORPG. Aí o anime vai avançando lentamente, trazendo informações de por que que está acontecendo tudo isso, por que que ele tá preso lá, o que que é esse jogo, e outras pessoas também estão envolvidas. Tem muitas coisas estranhas acontecendo. Esse jogo, 2 anos antes dele, um vírus destruiu a internet. Aí, quando ela se recuperou, surgiu esse jogo com milhões e milhões de usuários, só que alguns ficam presos e começam a investigar por que que tá acontecendo, e aí você descobre que esse jogo não é bem um jogo. Pra quem acha que Sword Art Online é a coisa mais inovadora do mundo, fica aí na cara de vocês. Um anime de 2002, um jogo mais antigo ainda, mas deixa pra lá. Né? Como eu disse, adaptações de jogos pra animes são sempre muito complicadas, porque principalmente quando você pega um RPG que se espera que dure 50, 60, 70 horas, mas foi um trabalho legal. E a música é uma música bem bacana também. É uma música bem empolgante, bem pesadinha também, bem rápida, mais puxada pra eletrônica. Sim. Lembra um pouco o que você espera de um anime com lutas e baseado em jogo também, porque ela lembra um pouco de músicas de games no geral. Eu digo assim, ela é muito mixada, né? Então parece que ela não é inglesa, a letra total, mas ela é inglês. Esse é o problema de músicas de anime em inglês. Primeiro, quando o sotaque é de chorar. Sim, é pesado. Escutem back pra vocês terem uma ideia do que é isso. Ou segundo, quando ele é tão rápido que você não consegue entender porcaria nenhuma do que tá sendo dito ali. E bota efeito, põe eco, mixa tudo ali. Nossa senhora. Ninguém vê nada, tipo, ninguém vai reparar, né? Você não entende a letra, mas assim, ela é inglês mesmo. Vale a pena. Vamos acreditar que sim, né? Sim. Mas então, galera, com vocês, Obsession, The Seesaw, escutem aí. We'll be right back. próxima música de um anime que eu adoro pra caramba, viu? Vamos falar de One Out, e a música Bury, do Pay Money to My Pain. Nossa, que nome emo dessa banda. Que coisa, né? Sim, sim, mas One Out, ele primeiro, ele é um anime de esportes, antes de mais nada. Ele é de beisebol. Só que assim, ele não é um beisebol convencional, né? Ele não é um esporte tradicional que você tá acompanhando. Tipo Major da Vida e outros também. Ele é um anime de gamble, de apostas, né? O foco dele é isso. Então é o seguinte, você tem o protagonista, né? Que ele é um sacana, ele adora ganhar dinheiro, né? Em cima dos outros. Ele não vê aquele beisebol daquela forma assim, paixão pelo esporte, não. Se ele quiser sacanear os outros, ele vai sacanear mesmo, né? E tem, assim, ele entra num conflito danado, principalmente por causa do presidente do clube, né? Que, assim, contratou ele, foi obrigado a contratar ele, né? Por meio, assim, de uma aposta, né? Então, esse protagonista, ele entra em um conflito com esse presidente, que não tá nem aí pro clube, só quer conseguir faturar mais dinheiro ainda. E é o seguinte, o cara lá, o protagonista, que é um pitcher, um arremessador, né? Ele faz uma aposta com o presidente. Olha só, presidente, então tá, você me contrata, mas vamos fazer o seguinte aposta, né? Você tá querendo ganhar dinheiro, né? Então, pra cada rebatedor que eu eliminar, eu recebo 5 milhões de ienes, mas pra cada jogador que conseguir uma corrida em cima de mim, eu te pago 50 milhões. Então imagina a aposta, não. Quanto mais o arremessador perder, né, mais o presidente fatura, então. Muito fácil. Uma simples rebatida do cara lá, pronto, o cara tá ferrado. Então, beleza. E o cara é bom, né, o arremessador é bom, ele tem um autocontrole. Então assim, você vê cada momento, cada jogo, você pensa assim, o cara vai perder, o presidente vai ganhar dinheiro pra caramba. E não, ele sacaneia, humilha o presidente, sacaneia todos os adversários, né, do jeito dele. É maneiro pra caramba, o One Outs. É um anime de esporte, sim, pra ser visto, mas já disse, não vem com aquela mentalidade de paixão de esporte que tem, né? Não, não, é gamble, é aposta, é jogo sujo, antes de mais nada. É tipo Kaiji, sabe? É jogo sujo, toda hora. Que beleza. Um só querendo sacanear o outro, então vale a pena. E essa abertura é muito legal, cara, é bem legal mesmo. Bury, já cansei de escutar ela várias vezes, simboliza bem o One Outs. O One Outs tem essa abertura em inglês, o Engine também é em inglês, vale muito a pena ser visto, assim. Então, pra mim, eu gosto pra caramba, vale a pena ser visto. Eu não conheço muito dessa banda, Pay Money to My Pain, mas a música é legal. Então, Bury, Pay Money to My Pain. Escutem aí. Is it in slow? próxima música é de um anime que, inclusive, nós já falamos aqui. Out of Control, da banda Nothing's Covered in Stone, da trilha sonora do lindo, divo, delicioso Psycho Pass. Segunda opening, olha aí. Justamente porque nós já falamos dele, eu não vou me estender muito na sinopse desse anime, mas, essencialmente, a gente tá falando de um mundo aparentemente perfeito, em que a sociedade atingiu um estado de paz, o comportamento, as atitudes e as escolhas delas são baseadas no Psycho Pass delas, que é uma espécie de impressão digital, talvez, da sua psique, dos seus sentimentos, da sua índole, do seu caráter, que pode ser lido por máquinas. Obviamente, o mundo não é tão bonito assim, e nós vamos seguindo a protagonista, que é a Linda, da Kanetsu no Mori, que é uma oficial de polícia, que vai atrás das pessoas cujo Psycho Pass se desvia do padrão que é esperado. E aí vocês podem esperar que a coisa vá ladeira abaixo a partir daí. Sobre a música, na verdade, a trilha sonora toda do Psycho Pass é fantástica. É uma trilha bem pesada, é uma trilha bem agressiva, como era de se esperar do anime. A Out of Control, especificamente, assim, tem seus momentos de melancolia, tem, mas a base da trilha é ela ser pesada, ela ser violenta. No caso, essa música não poderia ser diferente. Eu recomendo que vocês escutem, que vocês assistam, certo? E assistam esse anime com o coração aberto, porque ele vai deixar vocês pensando por um bom tempo. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E escutem o cast sobre isso depois que vocês assistirem, por favor. Não escutem o cast antes de assistir o anime, porque vocês vão matar uma das experiências mais legais que vocês poderiam ter. Com certeza. Mas é uma música muito boa e que soube capturar bem a vibe do anime. Isso é uma coisa que eu valorizo muito em trilhas sonoras no geral. Que se ela não pega o espírito do anime, ela não tem muita razão de ser, na minha opinião. E nesse caso, conseguiu bem. Então, com vocês, Out of Control, do Nothing's Covered in Stone. Escutem aí. I feel the tension, I need precaution. I will write the show, but all the milestones have came to my head. I don't know why I'm so hurt, I could be so bad. I'm going to crash, cause I feel I can always show my everything to you. If this moment was for me, let my inner voices inside wanting to join it all again. I think that you, the world of trust, that will be the same. Find the man inside my pretend to castle and hit my eyes closed. Whoa, it's just a thought that people play with. I know the truth is out there, the hidden answer, but someone left it. Cause I feel I can always show my everything to you. If this moment was for me, I'd try to hear when my inner voices inside wanting to join it all. I feel I Próxima música é de um outro anime que eu acho maneiro, vai. Eu acho legal, né? Zetsui no Tempest. A música é o Spirit Inspiration da banda Nothing Carving Stone. Também daquela do Psycho Pass que a Adri falou anteriormente. Os caras são bons. São muito bons. E o Zetsui no Tempest, pra quem tá acompanhando mangás aqui no Brasil, sabe que a JBC tá publicando o Zetsui no Tempest. E então, o anime, ele é igualzinho o mangá. E assim, o que que fala a história, né, do Zetsui no Tempest? Ele possui magias, ele possui batalhas, ele possui romance também. Então, como já disse, ele é um shonen de batalhas, mas também ele explora depois um romance, né? Ele é dividido em duas fases, primeiro ponto. E são bem distintos, na verdade, né? Mas assim, a história mesmo, ela inicia assim, falando que existe uma tal da Árvore do Gênesis, né? A Árvore da Vida. É uma árvore gigante que nascerá no planeta e que deverá salvar o planeta, eliminando todo o mal. E essa árvore, ela tem um representante dela na Terra, a líder de um clã, que também é uma maga poderosa. Já disse, essa história tem magia. Então, ela é uma pessoa que tem magia, né? Assim, tudo sempre vai dar certo pra ela, né? Essa é uma habilidade que ela possui. E é o seguinte, ela foi traída pelo clã, ela foi jogada em uma ilha deserta, lá no começo da história, porque o clã não queria que a Árvore da Vida nascesse, porque eles acham que o jeito que ela vai salvar o planeta vai sendo uma tragédia, na verdade, né? E, na verdade, esse clã, ele quer que nasça a Árvore do Êxodo, é a Árvore Zetsuen também, que vai combater essa Árvore da Vida. Então, é um grande rival da Árvore da Vida. Aí, essa maga, ela consegue entrar em contato com dois jovens garotos, por meio de uma magia, né, de contato, e eles estão atrás de vingança também, né, porque a irmã de um deles foi assassinada, né? E o outro é namorado em segredo, que o irmão não sabia que é o cara lá era namorado. E assim, conta lá no início de que ela tinha sido assassinada um ano antes por um usuário de magia. Então, o irmão tá atrás desse cara que foi o cara que matou, né? Descobri quem é esse tal usuário de magia. E essa maga poderosa faz um acordo com eles, né? Diz assim, eu descubro quem matou essa garota, se vocês me ajudarem, né? Beleza. E o namorado dela, né? Também, ele queria ajudar, né? Só que é o seguinte, ele não tá nesse estilo de vingança tão quanto o irmão, mas ele também quer uma vingança também. É legal que essa história, ele tem muitas referências ao Hamlet e à Tempestade, né? Só que eles falam muito um contraste, né? São duas histórias de vingança, sim, só que o Hamlet, ele termina numa tragédia. A Tempestade tem um final feliz. Então eles ficam debatendo assim, as nossas histórias serão como Hamlet ou serão como Tempestade? Tem muito essa analogia. E assim, isso é só a primeira fase. A segunda fase depois ele vai evoluindo pra uma história mais assim, de intensidades, mais de romance, mais de amor, etc, né? Nossa. Eu gostei bastante do primeiro. A primeira fase tem um momento ali de jogos mentais ali, total, né? De incentivar o outro a tentar destruir a árvore ou não, sabe? Fica muito emocionante. Então é muito legalzinho. É uma boa história. Não é, já disse assim, aquela coisa maravilha do mundo, não é, mas... Não é genial, né? Mas tem personagens bem carismáticos, eu gostei bastante, né? Ainda mais desse confronto, né? Que eu já disse, desses dois caras, a garota que tinha morrido e a outra lá que tenta ajudar todo mundo. Até maneiro. Vale a pena ser visto, sim. Não é mainstream, uma pena. Mas assim, ele é bem notável. Eu recomendo. Zetsui no Tempest. E compro o mangá. Vale a pena também. Tá muito legal. Então, né? Zetsui no Tempest, Spirit Inspiration do Nothing Carving Stone. Galera, escutem aí. Your best and your last. down to follow you. If you don't trust the future, continue with that force. What is left to learn now is a new way. And when I look, there's someone that's riding by my side. Spirit, inspiration, no. Falamos um pouquinho de Cyberpunk na minha música anterior. Vamos continuar falando de Cyberpunk agora, por que não? A próxima música é Kiri, da banda Monorail, da trilha sonora de Ergo Proxy. Ergo Proxy é um anime já um pouquinho mais antigo, que ele também trata de uma sociedade que parece perfeita, uma sociedade futurista, que não é bem assim. Obviamente, nós descobrimos que não é bem assim, porque ela é uma sociedade pós-apocalíptica, que algumas pessoas construíram uma cidade isolada, onde lá é a dita utopia. E existe uma oposição entre humanos e autoraves, que são androides. É um lugar pacífico, mas tudo muito controlado e, assim, papéis muito definidos. Aí surge um vírus chamado Cogito, que começa a atacar robôs e autoraves, que começam a sair numa onda assassina, e isso começa a afetar o equilíbrio social da cidade. E nós temos nos bastidores o governo fazendo pesquisas escusas com uma misteriosa forma de vida humanoide, que, de acordo com eles, pode ser a chave para a sobrevivência e para a salvação das pessoas. No meio de tudo, nós temos a Rei Meyer, que ela também é uma inspetora que trabalha no escritório de inteligência, que é carregada de investigar esses assassinatos, e obviamente ela descobre mais do que ela deveria, como sempre acontece. Muita gente talvez lembre desse anime porque a protagonista é idêntica, a Emily do Evanescence. Nossa, mas aquelas sombras azuis nos olhos, né? Não, gente, a maquiagem dela é fantástica. Meu, ela é linda. Cara, que bonito, viu? Não, visualmente o anime é uma obra de arte. Esteticamente ele é lindo demais. Inclusive mais bonito que Psycho Pass. Apesar de eu achar que Psycho Pass seja um pouquinho mais interessante em história, o Ergo Proxy é mais bonito visualmente. E quanto à música, é uma música triste, uma música, assim, razoavelmente deprê, porque o anime é um anime... Tem seus momentos de luta? Tem, mas ele é mais desacelerado do que o Psycho Pass. Ele é um anime muito reflexivo, é um anime muito muito questionador. E nisso ele acerta muito, porque ele realmente também, pra fazer pensar, ele serve muito bem também. Ele surpreende, é uma história bem contada. Ele é um pouquinho mais antigo, não é um anime da última temporada, mas por todos esses elementos, ele vale muito a pena assistir. E a trilha sonora dele como um todo é muito legal. Se não me engano, nesse anime tem uma música do Radiohead. Não é uma abertura, mas tem uma música do Radiohead. Então já dá pra ver que ele teve uma certa preocupação em fazer um anime bem feito em todos os seus aspectos. Então com vocês, Kiri, da banda Monorail, escutem aí. O próximo anime também é de um anime que é muito muito bom. Muito bom mesmo, da Madhouse. Ah, Madhouse, sua linda. E já fizemos podcast também. O anime é o Rainbow Nisha Rokubo no Shichinin. E a música é o We're Not Alone, do Cold Rain. O Rainbow, né, ele é basicamente uma história assim de que ele acontece na década lá de 50 no Japão, que seria um pós-guerra, e mostra o Japão já naquele estado um pouquinho mais tentando se recuperar pós-guerra, né? Mas assim, já tá uma crise ali, um sistema muito difícil, né? Principalmente pros jovens garotos, que assim, eles recebem toda a surra dos adultos, né? Todos os males, né, acontecendo no pós-guerra, todos esses garotos acabam sofrendo. Apanham, xingam, falam que eles não valem nada, e os garotos falam assim, mas são os adultos que nos causaram isso, se vocês quiserem entrar nessa guerra aí, a gente se ferra, né? E essa história mostra um grupo de 6 garotos indo pra um reformatório, lá no começo do reformatório, lá. E lá encontram mais um garoto lá que eles tentam entrar em encrenca com esse cara, né? E ele dá uma surra em todo mundo. Mas depois ele se mostra como um cara muito legal, cheio de grandes virtudes, e todo mundo admira ele, né? E todo mundo mostra respeito por ele. Ele conquistou esse respeito, porque ele é um cara legal, antes de mais nada, né? E vai ensinando assim, a vida é difícil, mas acredite na amizade, a amizade é tudo isso, eu importo porque eu sou amigo, eu quero ser amigo de vocês. Então, e é uma história muito forte de um grande laço de amizade em todo mundo, né? Onde todo mundo tenta suportar esse período, né, de detenção, e todo mundo tá ali, né? E mostra assim que, mesmo a situação estando tão terrível ali, um futuro melhor pode chegar. E ela vai evoluindo na história. Ele mostra assim, tem um policial ali, né? Um guarda ali meio mal, corrupto, e vai espancando todo mundo. Ele quer matar esse líder, ele quer ferrar a vida de todo mundo. E todo mundo se suporta na amizade, assim. Vamos manter assim, porque amanhã será um dia melhor. Gente, eu tô achando que se eu assistir esse anime, eu vou chorar demais, cara. Ah, você vai chorar. Eu vou chorar pra caralho, velho. Você vai chorar. Eu não tenho estrutura pra isso não, meu. Vale muito a pena, assim. E já disse, vai passando ao longo dos anos também, vai evoluindo. Depois mostra a vida deles fora da prisão. E como essa amizade fica forte ao longo do tempo, né? E mostrar que o final feliz um dia vai chegar. Com certeza tem que chegar. Nossa, é uma situação terrível aquele momento, mas aguente. Eu vou assistir, cara. Você bem me convenceu. Sim. Eu já disse. Eu não escutei o cast porque eu não queria spoiler, porque eu ainda tava com plano de ver, mas então, acho que agora foi... Ele é um pouquinho forte, assim, ele tem uma violência. Ele até fala assim logo no começo, assim, estamos mostrando violência, mas é pra demonstrar como é a situação na época, sabe? Então é o seguinte... Ai, que bacana da parte deles fazer isso. Não, eles mostram. A violência, assim, é aquela coisa, não é gratuita. É contextualizada. Não é gratuita e não é glamourizada, então. É contextualizada, tipo... total. Ah, legal. Ele isso é muito forte, importante. E como eu já disse, é da Madhouse. Então, se é da Madhouse, olha aí, ó. Já dá um crédito pro anime. E já tem a trilha sonora do Cold Rain, de abertura. Então, cara, você toma um susto com a música, mas é legal. É maneiro, vai. Então, galera, Rainbow Nisha Rokubo no Shichinin, a música We're Not Alone, do Cold Rain. Tá bom, galera? Escutem aí. It's raining. things go bad, when things go wrong, when on the verge of letting go, there's something that I really want you to know. A gente vai terminar aqui com o que eu considero que é uma das melhores músicas dessa playlist. Sim. Tu vê, da boa, da trilha sonora de Serial Experiments Lane. Olha, Adri, eu só digo uma coisa. Boa sorte pra explicar Serial Experiments Lane. Nossa, eu não vou nem tentar, cara. Boa sorte, dizer o que é Wikipedia. Olha, eu assisti esse anime há muitos anos atrás. Na época eu achei uma bosta. E hoje em dia eu reconheço que eu achei ele uma bosta, porque eu não entendi absolutamente nada. Eu tinha lá os meus 14 anos e o anime foi, tipo, denso demais pra minha cabeça. Hoje em dia, revendo algumas coisas dele, eu vejo que, na verdade, ele é excelente, assim, ele é muito boa sacadas e tudo mais. Eu ainda não vi ele de novo, mas eu tenho planos de ver, mas eu imagino que ele passe do teste mesmo. Eu não tava preparada pra ele ainda quando eu assisti. Como vocês disse, é muito difícil explicar esse anime, tipo, extremamente difícil, então eu vou confiar na nossa fantamãe Wikipedia pra me dar um norte aqui. A protagonista é a Len Iwakura, que ela é uma adolescente japonesa e ela é apresentada a Wired. O que é Wired? É uma rede de comunicação similar à internet, mas muito mais imersiva. Ela mora com uma família classe média, que tem a irmã mais velha que não tá lá pra muita coisa, a mãe que é muito fria e o pai viciado em computadores. Aí, o anime começa de verdade, porque a vida dela é muito parada e muito solitária. Ela descobre as meninas da escola dela receberam um e-mail de uma menina chamada Chisa Yomoda, que foi uma colega da escola dela que tinha se suicidado. Aí, quando ela lê a mensagem, a Chisa conta, a fantasma, em tempo real, não é que ela não morreu, ela não está morta, mas na verdade ela disse que abandonou a prisão de carne e encontrou Deus na Wired. E aí, a partir de então, a Len vai se imergindo mais e conhecendo cada vez mais a Wired. O anime vai ficando cada vez mais estranho, cada vez mais difícil de explicar. Aí nós temos influências de filosofia, de história da computação, cyberpunk, teorias de conspiração. Nós temos muita coisa ali acontecendo num anime muito curto. E assim, eu já falo, não é um anime pra todo mundo. Não é. Não é todo mundo que vai curtir, não é todo mundo que vai achar ele bacana. Não. Mas ele é um anime que, assim, é muito difícil você ficar indiferente, porque é um anime foda. Pro bem ou pro mal, ele é um anime foda. Assim, ele é um experimento, mais ou menos, na sua cabeça, sabe? Exato. Experimento de estética, de argumentação. Tanto assim, que seria um experimento Lens, cara, tem muito TCC criado em cima dele. Cara, pra poder explicar Serial Experiments Lens, você precisa de um TCC. E olha lá. É muito complexo, tem muitas camadas, é muito denso aquela história. Nossa. Assim, eu colocaria ele em termos de simbolismos, inclusive outras pessoas concordaram comigo, no nível, sei lá, Evangelion, Akira, sabe? Sim. Porque eles é tanto símbolo e tanto significado dúbio e oculto em camadas e camadas de simbolismos que dá pra você cavar muito dentro dele. Sim. Por isso que não é todo mundo que vai dar conta de ver ele. Eu não dei na primeira vez que eu tentei, eu preciso tentar ver ele de novo. Sim, ele tem uma baita música, mas ele não é pra todo mundo. Nossa, mas a música é fantástica. Se você não curtiu a ideia do anime, escuta a música, porque a Bo, ela tem uma voz muito bonita, uma voz muito calma. Eu não sei explicar a pegada dessa música, mas ela é... Eu acho que ela vai na contramão do anime, que o anime tem tanta coisa, a música é tão simples, de certa forma, é uma música tão tranquila. É uma quebra legal. Ah, sim, escute essa música. Agora, já o anime em si, já é outra história. É, o anime, você conhece o seu limite pra animes melhor do que a gente, então deixa a cargo do seu bom senso assisti-lo ou não. Aham, exatamente. Então, galera, é isso. Muito obrigado por terem escutado. Continuem escutando, continuem baixando as playlists. Mandem sugestões de playlists e de músicas, ok? Sim. E tchau, tchau, pra finalizar, do V, da boa, trilha sonora de Serial Experiments Lane. Escutem aí. Falou, galera. Tchau, tchau. And you don't seem to understand. A shame you say.